A fé é o poder que torna o sonho real e faz enxergar além dos limites da visão. É o dom de vencer, concretizar todos os planos, que faz a diferença e traz a solução. É a semente que floresce em qualquer situação, que aborrece a voz que vem do coração. A herança que Deus confiou em nossas mãos, e mesmo que o mundo diga não, a fé te autoriza a conquistar. Do teu.